vida sempre existe propósito. Meu rap é meu sonho e nele faço depósito da minha esperança e confiança plena de que o mundo é grande, mas não pra quem tem mente pequena. Ser desmotivado alimenta a mente do opressor, então reaja sendo um agente motivador. Seja cura pra quem se tortura e sente dor. Nada melhor que cultivar a semente do amor. Rede social não vai te ensinar lições de como curtir a vida, compartilhar emoções. Pode ser que ali tenha um conteúdo da hora, mas vai ser mais intenso viver tudo aqui fora. Reconhecer que dá pra ser feliz no mundo real é também saber correr do que é oriundo do mal. É entender que o amor de Deus é um profundo sinal de que a bênção chega, nem que seja no segundo final. É tempo de arriscar, tempo de viver. Pro seu corre ser bem feito, só depende de você. É tempo de sonhar, tempo de aprender que o que é seu ninguém te toma, e nisso cê deve crer. É tempo de buscar, tempo de entender que a vida é uma só e viver bem é seu dever. É tempo de orar, tempo de dizer: Deus é mais que qualquer coisa que venha pra me combater. O tempo é ancião, ânsia vem em vão nessa ambição de pôr extinção em tudo que te despedaça. A neurose te abraça, a lição: ouça seu coração, as melhores doses vêm nas piores taças. Praga programada, sorrisos escondem gritos, tudo é tão bonito dentro do paraíso Matrix. Calma, fantoches ao som de palmas, se suas almas são monitoradas, guiadas por joysticks. Fora dos piqueniques, tudo é tão sombrio, canelas ao frio, buscando um vazio, é inacreditável. Ecoa forte o arrepio, só Deus me ouviu, o que eu faço, tio? Se lágrimas aqui é inevitável. Choro pesado como couro de vaias, vindo e indo da forma que vim, vão voltar. Eu atravesso o mundo sendo eu mesmo, não preciso guiar o remo enquanto minha fé controlar o mar. É tempo de arriscar, tempo de viver. Pro seu corre ser bem feito, só depende de você. É tempo de sonhar, tempo de aprender que o que é seu ninguém te toma, e nisso cê deve crer. É tempo de buscar, tempo de entender que a vida é uma só e viver bem é seu dever. É tempo de orar, tempo de dizer: Deus é mais que qualquer coisa que venha pra me combater.